Ei, moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono. Se não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Jogando. Que ela fez comigo, disse eu tá bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. O meu bug ela chama. Faixa preta, deixa ela jogar o cu que ela não tira. E ela é solteira, meu bebê fica pegado. Só que esse popô com uma foi gostosinho demais. Mas não serve pra namorar. Foi gostosinho demais, mas não serve pra namorar. É a bebida, gostar dos caras do corre. Vou ficar bebida, abre puxa depois o golpe. Vou ficar bebida, abre puxa depois o golpe. Fetiche dela eu te dou. É, DJ Júnior Salles. Toma no peito, porra. Ei, moça, só vim perguntar se esse teu coração. Não tem até a vida bandida, eu abandono. Pra te ver sentando, pra te ver jogando. Senta gostosinho que eu perco a pose de malandro. Jogando, jogando, jogando. Jogando. O que ela fez comigo, disse eu tá bandido. Sem medo de se apaixonar na cama. O meu bug ela chama. Faixa preta, deixa.